tá junto. Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi. Um dia desbotado, olha desconfiado, na hora eu virei. É tão difícil tocar nesse assunto. Achei melhor escrever essa carta pra mostrar o quanto eu me apaixonei. Vai embora, eu fico com saudade. A saudade me enlouquece. Na madrugada eu ligo querendo te ver. Foi o jeito que eu achei pra falar dessa paixão. Nessa carta eu coloquei meu coração. Eu te amo, eu te adoro. Não sou nada sem você. É bobagem, mas eu choro só de pensar em te perder. Eu te amo, eu te adoro. Tô tentando te mostrar que é você o meu lugar. Faz uma cara que a gente tá junto. Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi. Um dia desbotado, olha desconfiado, na hora virei. É tão difícil tocar nesse assunto. Achei melhor escrever essa carta pra mostrar o quanto eu me apaixonei. Você vai embora, eu fico com saudade. A saudade me enlouquece. E na madrugada eu ligo querendo te ver. Foi o jeito que eu achei pra falar dessa paixão. Nessa carta eu coloquei meu coração. Eu te amo, eu te adoro. Não sou nada sem você. É bobagem, mas eu choro só de pensar em te perder. Eu te amo, eu te adoro. Eu choro só de pensar em te perder. Eu te amo, eu te adoro. Tô tentando te mostrar que é você o meu lugar.